Você pensa que é o fim, mas eu tenho a solução. É só segurar na minha mão. Já te amava antes de nascer, filho, não vou te perder. Filho, vem, segura a minha mão. Se você confiar em mim, entregar seu coração, o quê? Não deixarei com as lágrimas cair ao chão. Quero ouvir, vai lá. Se você confiar em mim, entregar seu coração, não deixarei com as lágrimas cair ao chão. Não deixarei com as lágrimas cair ao chão. Escuta aqui, ó. Se você confiar em mim, entregar seu coração, não deixarei com as lágrimas cair ao chão. Levanta essa mão pra cima, São Paulo.